Eu sou um legítimo defensor da escola pública. Porque só a escola pública é que pode trazer uma determinada igualdade entre todos. O problema da escola pública tem sido um problema de incompetência de um conjunto de ministros que fizeram uma coisa que é traída. Eu vou dizer o que é que eles fizeram. Quiseram desacreditar a escola pública por causa, muitas vezes, de interesses de iniciativa privada. E eu dei lá um exemplo. Não há melhor exemplo do que na zona do centro. Quem foram as pessoas que ficaram com os colégios privados? Onde é que eles estiveram ligados? Estiveram ligados à área de educação. Eu não estou aqui a fazer partidos políticos ou partidários. Estou aqui a dizer que foram pessoas de vários partidos que até se associaram para irem conquistando e para fazerem negócio e fazerem fortunas pessoal à custa do dinheiro público. Eu penso que é preciso um modelo. Mas para sustentar o ensino privado, não é preciso fazermos aquilo que alguns políticos fizeram, que é assassinar a escola pública. Por isso, meus caros amigos, o que eu quero dizer é que há espaço para todos, com regras, e a iniciativa privada deve existir. Mas se ela existe, que a suspeitem, que a paguem.